nascendo das profundas chamas do seu pensamento. Revolução a cada segundo, a cada minuto, a cada momento. Quebra as correntes impostas pelo sistema e pelo governo. Seja um revolucionário e não um prisioneiro. Destrua a burguesia com o poder da sua rima. Você tem potencial e é isso que me inspira para unirmos o nosso protesto, a nossa filosofia, para darmos o início ao fim da covardia. Democracia, palavra cuja denominação é extinção. Condições iguais a todos, mano, é pura ilusão. E assim o poder cobre a dor com a felicidade. Mas no mundo dos sonhos somos a realidade. Já estamos preparados, cada vez mais informados, evoluindo a mente, sendo assim considerados por aqueles que diziam ser só mais um aliado. Progredindo a minha mente, eu faço manifestos, reivindicações, denúncias, protestos, fortalecendo a rima, traficando informações. Eu luto por melhores condições. Progredindo a minha mente, eu faço manifestos, reivindicações, denúncias, protestos, fortalecendo a rima, traficando informações. Eu luto por melhores condições. Nesse exato momento, para os canalhas temos potencial. Ideologia positiva, mais um do rap nacional, que chegou para ficar, para revolucionar e derrubar as barreiras que você tentou formar. Aumentando a expectativa de melhoria para o nosso povo, destruindo as pilantras, redobrando o sangue novo. Ah, e eu sei que tem muito comédia que pensa que o rap não é coisa séria. E outros se dizem no movimento, ao mesmo tempo se fazem média. Ah, é muito difícil de vir alguém que não pisa nos outros para tentar vencer. Hip hop é uma fruta madura, vamos colher antes que essa fruta comece a apodrecer. Muitos te observam, por isso fique atento. Um falso pensamento e você vai se vender. Pois espero que você adquira conhecimento. Isso ninguém tira de você. Progredindo a minha mente, eu faço manifestos, reivindicações, denúncias, protestos, fortalecendo a rima, traficando informações. Eu luto por melhores condições. Progredindo a minha mente, eu faço manifestos, reivindicações, denúncias, protestos, fortalecendo a rima, traficando informações. Eu luto por melhores condições. No caos da madrugada, no silêncio, na calada, mas o mano se foi porque estava no lugar e na hora errada, ouvindo a gritaria e não podendo fazer nada. Minha mente se tornou potente, engatilhada para disparar palavras que o sistema não esperava. E nem você que estava na sala assistindo um programa que não atacou nada. O gringo vem pra cá porque viu na televisão que a cultura do Brasil agora é a prostituição. Mas não viram que aqui existe a maioria que luta por uma causa que ainda brilha, gravada nas camisas, nas paredes, nos panfletos. Uma frase que demonstra que não me rendo. Um poema que suporta o peso de uma acusação. Ideologia positiva, passando informação. Um poema que suporta o peso de uma acusação. Ideologia positiva, passando informação. Progredindo a minha mente, eu faço manifestos, reivindicações, denúncias, protestos, fortalecendo a rima, traficando informações. Eu luto por melhores condições. Progredindo a minha mente, eu faço manifestos, reivindicações, denúncias, protestos, fortalecendo a rima, traficando informações. Eu luto por melhores condições.